Número 12. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Pode machucar, pode me maltratar, pode até gritar no telefone e magoar. Falar que não gosta de mim, que mesmo assim eu vou tentando te entender. Eu sou paciente, posso compreender que essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento. A gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho. É um grude, é paixão pra vida inteira. E se pisar na bola, vira confusão. E se chegar mais tarde, é tapa, é beliscão. É um tal de cai fora, vai embora, se manda. E quem você, descarados, sem juízo, sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo, sem vergonha, eu e você. Essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento. A gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheirinho. TargetW.com, a referência para o mundo. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Juliana Fernanda com Arena Sertaneja, apresentando as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E no posto de número 12, acompanhamos Leonardo, Sem Vergonha e Sem Juízo. 13º lugar para Léo Magalhães, Onde Anda o Meu Amor. Posto de número 14 para Vitor e Léo com Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você Some.

Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 4. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só pra se encontrar, e deu o dom à minha fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher, fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, astúcia, fama e o poder, pra outros deu a inquietude. Da pedra fez o diamante, a prata, o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou uma joia de maior valor, deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você criação divina que eu ganhei do Criador. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. No ar o Arena Sertaneja. Você está acompanhando as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E na quarta colocação, acompanhamos Zezé de Camargo e Luciano com Paula Fernandes, Criação Divina. Número 5, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Na sexta colocação, Daniel, Tantinho. E no posto de número 7, no Brasil entre os sertanejos, acompanhamos Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. Vamos a mais um intervalo e na volta, vamos acompanhar as 3 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. Não saia daí! Enquanto isso, acesse a referência para o mundo, targetw.com. Por aqui, Juliana Fernanda, e já voltamos. Estamos apresentando Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 3. Oh, oh, oh, oh, se a puxa faz o que quiser de mim, pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe